Azul 6999, correto, portão 1, no chama pronto, pushback, sinamento. Double Rock with Acorn 076 on Alpha. Quando 076, text via Alpha Juliet, telling the follow me into the gate 11. Quando 076, Alpha Juliet, follow me, gate 11. 18.6, bom ponto. 18.6, obrigado. 3560, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 vai informar estabilizado, 3560. Salvador, muito boa tarde, tá 3155 na sua escuta. 3155, contato no radar, sobre o nível 340, perfil da EL. Sobe 340, perfil da EL, 3155. Senhor, após 2000 pés, autoriza voar bridge direto? Somente voe Leda. Somente Leda, 3155. 070, passa nível 140, chame centro Recife, frequência 1251, antena 3325, boa viagem. Recife 1251-3325-9070, obrigado, boa tarde. Localizador visual 3560. Complete aproximação, chame 2386, bom pouso. 286, até daqui a pouco. 3560. Mantenha mil pés, estou o time 1093, voe direto do farol de Itapuã. Informe visual com aeródromo, Mike Eco Delta, e para a descida. Do you have the following size? Hey, sir, 4, 0, 7. Momo, 180, 2830. Alfa Tango, prossiga. Sony 0233, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango na escuta do controle. Controle Salvador, do Guardião, muito boa tarde, é o 3190. Nível agora 9.0, identificação 90. 3190, sem identificação, autorizado chegada a mais, e inicialmente para o nível 050, ajustou o altímetro no 093, vigilância. 050, 0093, identificou a possibilidade de voador, no 3190. Voe Itapia. Tá, tá, tá, 3190. Paulo Azul 4206. 206, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Siga. Tenha 0170, Romeu, Charlie, Alfa Tango. Informe qual setor que está voando, e altitude, e milhas. Então é 20 milhas fora, 500 pés. Gente, mantenha 1000 pés, ajuste do altímetro na 0 no 3 e informe a 20 milhas fora. Isso é para 500 pés, informe visual ao aeródromo, Mike Eco Delta, ajustou o altímetro na 0 na 3. No topo da aeronave da TAM já liberou a pista, está agora no ataque alto, vai parquear no 03. Tem condições de aguardar o parqueamento da mesma e após prosseguir? Está totalmente pronto, tem condições de aguardar então. Tem só um instantinho, por gentileza, a mesma já está se aproximando do taxi Juliette, ok? Com 3160, agilizando por gentileza, Alfa Juliette, portão 03, aeronave da Azul, aguardando seu parqueamento para iniciar o pushback. Testa puta 3, é 0, confirma. Alfa Juliette, portão 03, aeronave da Azul, no 01, aguardando seu parqueamento para iniciar o push. Só confirmando, senhorita, Elsa 3560, taxia pela Alfa Juliette, no 03, confirma. Afirmativo, TAM 3560. Obrigado. Salvador, 6919, a gente pode coordenar esse pessoal de terra assim, assim que a aeronave ingressar no 3, a gente inicia o push aqui no 1? Positivo, assim que a mesma parquear, inicie e reporta a tarde, 6919, grato pela colaboração. Ok, obrigado. Tom 60, TAM 3155 da TAM, passa nível 160, chama o centro, Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 3190 da TAM, desça para 2000 pés, informe no curso localizador, ajuste o altímetro no 0 no 2. Palmará no pouso, TAM 3, 190. Corrigindo, ajusta o altímetro na 03. Na 0-3, 190, autorizado em LS, S2, repousará estabilizado. Controle Mike Eco Delta, visual com aeródromo. M2-186, bom pouso, Mike Eco Delta. Delta. Para o táxi azul 6999, tem 1110 a bordo, 110, 4 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 6999, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 014, agora um bom voo. Autorizado táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal meia, ajustado no 014. Obrigado, boa tarde, azul 6999. Gente, continua a aproximação, aguarde, forme a 10 milhas fora. Dados, 3190. Frente de aproximação, chame 2186, bom pouso. 3286, vai chamar, o 3190, bom estar. Salvador, boa tarde, é o Azul 69-19, passa 1.000 pés, perfil da El. 69-19, boa tarde, contato radar, sobre nível 340, perfil da El. Autorizado ascensão 340, perfil da El, Azul 69-19. Juliette, portão 05. Portão 05, via Alfa Juliette, o TAN 3190. Lima, Lima, Alfa, consiga. Estou a nível 050, o altímetro no 0-4. Chegada a Mari, o Lima, Lima, Alfa. Solo, o TAN 3190 passou por uma formação que parece abelhas ali, bem na fuselagem aqui. 3190, poderia confirmar, por gentileza? Tem um enxame de abelhas ali no solo, bem na fuselagem ali, a puta que passou, está passando aí. Gente, vou contactar o fiscal, muito obrigado. Informe visual com local de pouso. Vai reportar visual com local de pouso. Oscar, 131, passa nível 1-40, chama o centro Recife, frequência 1-260 até 1-288, boa viagem. Recife 260-288, tá querendo que eu não esteja indo. Roda 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral conforme rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado na 40 ideal, sistema 1-0, curva direita, saída Coral, aposto com 4 plantas, controle 158 e transponder 0260. Trip 54 no 5, no pátio 3, chama para o inspecionamento. Camarada. Salvador, boa tarde, Gourmet 45. Gourmet 45, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, altímetro 0014, vigilante. 4.014, solicita por onde duna? Foi pelo inicialmente. Manda pelo, Gourmet 45. Alfa Tango está no visual, colocou de bolsa. Gente, Alfa Tango, frequência livre. Gol 6909, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, altena 3325, boa viagem. A 919, controle. Prossiga, 6909. Nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, altena 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, boa tarde. 6909, azul. Salvador, boa tarde, Xanai 6201, informação Oscar, autorização Galeão. Xanai 6201, informação Oscar, confere Galeão, autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5465 no transponto. Autorizado Galeão, nível 340, decola 1-0, primeira curva direita, terceira saída Gael, Leda, pós Leda, voa Brite, outro 1-0. Frequência de saída 1208 e o transponde 546. Está na ponte 4, está na 6201. Chané 6201, correto, portão 4, chama para um inspecionamento. Chama lá, 6201, Chané. Falou, Salvador. Boa tarde, dono 869, autorização Brasília, informação Oscar. Dono 869, boa tarde, informação Oscar, confere Brasília, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5466 no transponto. autorizando Brasília, nível 360, escala da 190, curva direita, saída Arbor. É nessa, interceptado, isolou 197, após a rota do plano. Controle 1208, adiciona 5466. Plano 869, posição número 2. Plano 869, correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento. Tomara, 8-0. Charlie Alpha Tango, voe litoral, corredor Axé e sua visão, Carota. Para identificação, autorizado chegada a bom sucesso para o nível 050, estou tímido no 093, vigilante. Missão 886, bom pouso, Charlie Alpha Tango. Negativo, mantenha a chegada no voo 645. 64, está autorizado o procedimento ILS-X8? Autorizado, esse é para 2000 pés, forma no curso localizador. Gente, autorizado é ILS-X8, voo no 64. Xanã 6201, autorizado, reporta táxi. Reportar para o táxi Xanã 6201. Seis comunicações do Clube Romeu Oscar. Trip 54 no 5 no 43, autorizado, reporta tanque. Para sequenciamento, curva à direita, 2060, desça para 3000 pés, Lima Lima Alfa. Curva à direita, para 3000, para 6143, reduz a velocidade para 2100 nós. A exposição é Lepa, onde intercepta Peso 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5470 no 3 pontos. Obrigado, Brasília 360, via rota do plano. Decolando da 10 com curva direita a bordo, eleva Peso 17. 5470, transponder 208, controle da 3567. Ok, 567, correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento. Chamaremos 357. Boa, Xané 620, não confirma, iniciando. Afirmativo. Senta. Segundo 645. Operante de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, boa. Logo 869, pushback de acionamento, posição 2. Boa noite, 69, só um instante para iniciar na minha escuta, aeronave da Avianca no 04 já no push, aeronave da Trip no pátio 3 também finalizando, as duas irão taxiar a retaguarda. Boa noite, poderia acionar na posição? Afirmo, acionamento a critério aguardando para o pushback, boa noite, 69. Gente, aguarda, boa noite, 69. Salvador, o trip 5415, com 61 no POB, 0400 ao fundo e alterna Salvador, pode iniciar o táxi. Trip 5415, táxi como número 2, seguindo a aeronave da Avianca, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 612, eu ajuste no 0 no 3, movo. Gente, segue o Avianca como número 2, parte principal, Índia, ponto de espera, 186, ajustado 23, trip 5415. 4, 5 graus, ponta baixa. Paulo Azul 4206, em reclamação Oscar, 350 para Recife, conforme o plano. Azul 4206, só um instante para a Copa, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca Caju, 4206. Paulo Paulo Táxi, Oceanar 6201, temos 120 no POB, 3:45 até na Guarulhos. Oceanar 6201, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 612, eu ajusto 093, agora bom voo. Táxi via Índia, ponto espera torre 186, Oceanar 6201, obrigado, bom trabalho. Gol no 869, coordenando com a equipe de solo, após passageiro na via da Trip, a retaguarda, tem livre puxa para estacionamento. Corrigindo, tem livre puxa, reporta táxi. Azul 4206, copia? Copia, 4206. Autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5474 no transponto. Autorizado para 350, via Peruísque 58, pistão 90 em uso, primeira curva à esquerda, saída Puca com transição Caju. Controle 1208, transponder 5474, azul 4206. Azul 4206, correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento. Chama pushback, acionamento, 4206. São 43. 2000 via B14, livre aéreo. Boa noite, bom dia. Boa noite, vou no 645. Vou no 645, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição. Esse é o táxi da Juliette, aguardando para o ingresso. Alfa, mantente da Juliette, vou no 645. Alfa. Alfa. Alfa. 43, solicito que reduza para 170 nós. A menor que eu precede, você está reduzindo a aproximação final. Oi, Salvador Lima, animal. Controle a torre, não chama, não atende, 1829. 1862. É que eu permaneci um longo tempo fora, era 95, aí muda tudo aqui, né? Aí virou para 118,6 novamente. Controle bom, 966, aciona a identificação, desce e mantém 2000 pés, direto Duna. Ok. Você perdeu o contato, agora que você aciona a identificação, o melhor centro de controle do Nordeste já está ciente que o senhor está em contato conosco. Quatro portão previsto ao 04, assim que a nave da companhia inicial táxi tem livre ingresso. Sente após a saída do colégio, ingresso 04, vou no 645. Boa tarde, Oceanar 6201, Sahel, cruzando 1500. Oceanar 6201, suba para nível 340, direto Leda. Sabe, não, 340, direto Leda, Xana 6201. 1869, táxi via Índia, ponto espera torre 1, 18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, agora no voo. Táxi via Índia, ponto espera torre 18, meia dúzia, com 614, do 18, obrigado, boa tarde. 3567, só um instante para iniciar. Aeronave da Azul no 08, já finalizando. Puxa, irá até que se a retaguarda. Não me escuta guardando. Me escuta, 3567. Para o táxi 4206, sem a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alternando Maceió. Suba para nível 1040 e voe direto posição Coral. Ciente direto Coral, para 140, trip 5415. Um bom voo, azul 4206. Táxi, pátio, Índia lá no ponto de espera 18,6, um bom trabalho, 4206. Coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda livre para os pushback, acionamento, reporta, tá? Reportaremos para 3567. Whisky, Tango Whisky, boa tarde, informação ótica, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Mano, decolagem da 1-0. Ciente autorizado então para Goiânia, nível 280. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 1-7 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5005 no transponder. Whisk Whisky Tango Whisky, correto. No Graer, para acionamento de táxi, chame a torre em 118, decimal 612, o ajuste no 0-4 agora, em bom voo. Oceaner 6143, boa tarde, táxi lento via Alfa, vai manter a posição, esse é o táxi de Juliette, aguardando para ingresso. Vai manter a posição em seu táxi de Juliette, portão previsto ao 01. Assim que a aeronave da TAN iniciar o táxi, prossegue em ingresso de Juliette para o portão, ok? 869, controle, vigilância. Ao passar 2000, voa Elefa. Faz 2000, Elefa, voa 869. Ler 6201, chame agora Centro Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 251, chame 6201. Feitando o desvio? É, já estamos na proadidora, só uma informação. Ok. Site 53567 com POB 1183, 3 horas e 35, perna Ribeirão Preto. Plano 3567, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 612, eu ajusto no 0-4, agora eu morro. Táxi, ponto espera 2-6-7-3-5-7. Azul 4206, boa tarde, direto PUCA, vigilante. Direto PUCA. O número é meu, autorizado ele é. 4206, direto do Rodolfo Fox 08. Autorizada para do 018, é isso? Firmo. Obrigado. Tango Whisky, prossegue o táxi via Mike Lima, ingressa no pátio principal, após o táxi Índia, até o ponto de espera da 1-0, quando transfere novamente a torre para ingresso e decolagem da 1-0. Mike Lima, via pátio. Estabilizou ILS, 66. O Nuno 66 ciente, 2 milhas do marcador externo, completo LS, torre 118, decimal 612. 18-6. Papa Serra, controle, mantenha nível 90, sem para a descida, direto do ITAP, é com Papa Serra. Ciente desse, mantenha 150, Papa Serra. Controle Salvador, boa tarde. Tan 3567, decolou na Arbor, cruza 1600, certo? Tan 3567, contato radar ao passar 2000, direto posição Arbor. 3567. 2000, voa Arbor, Tan 3567. Passa nível 160, chame agora centro Recife, frequência 126.0, boa viagem. Você nasceu Recife na hora 260, ótimo trabalho, voo 1869. Obrigado, bom voo. Se mantenha 2000 pés, 10, 14 no altímetro, Papa Serra. 5564, autorização Maceió. 5564, só um instante, cópia, prepara a saída PUC aguardando. 126 decimal 85. Passando no 60, 12685, bom trabalho, 42206.